Diz a Bíblia, a palavra que de Deus provém. Quem com ela vive, lavra, vive para o bem. Anunciai a Bíblia aos povos, ela é vida e luz. Seus ensinos sempre novos falam de Jesus. Nessa Bíblia semente e de semear, anunciando a toda gente que Deus quer salvar. Anunciai a Bíblia aos povos, ela é vida e luz. Seus ensinos sempre novos falam de Jesus. Mocidade, homem, e as lições dos evangelhos pronunciai.